425, Perdido Andei. Perdido andei, mas me salvei, sendo guiado pela luz, que no Calvário avistei e me levou o meu Jesus. Abra sua arpa no 425 e louvemos ao Senhor. Do Senhor Jesus, prazer.